para poder se trabalhar. Precisamos preparar os aparelhos para poder se trabalhar. Vamos aproveitar no final do programa, pois nós amamos todo. Yeah, boy.